criador de tendências no Marajó, DJ Chuiazinho das Produções. DJ Chuiazinho das Produções. Chuiazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara.

tendências no Marajó. DJ Chuiazinho das Produções. Sucesso total! Me Chuyazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara. Tempestade é calma, é a nossa relação. De verdade em mentiras, disfarçada de ironias, paradas de mundadas, o problema é a solução. Se a gente briga sobre a luz do dia, de noite eu quero a tua companhia. E quando vai chegando a madrugada, nos entregamos sem pensar em nada. Nosso amor é assim, paraíso. A gente se ama, nosso amor é assim. Só me leva você, te traz de volta pra mim. Assim a gente se ama, nosso amor é assim. Assim é nosso amor. Moleque do Melody MP Project. Eu não estou, você me procura. Se tô doente, você é a cura. Eu quero a tua companhia. E quando vai chegando a madrugada, nos entregamos sem pensar em nada. Nosso amor é assim, paraíso imperfeito, tempo bom e ruim. Assim a gente se ama, nosso amor é assim. Só me leva você, te traz de volta pra mim. Assim a gente se ama. DJ Chuyazinho das Produções. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Volta por cima, agora não dá.

o criador de tendências no Marajó, DJ Chuiazinho das Produções. DJ Chuiazinho e DJ Enzo Felipe, é sucesso total!